tu acha sobre a evolução do hip hop gaúcho, irmão? Eu acho que o hip hop gaúcho tá em ascensão. Bom, primeiro lugar, eu acho que o hip hop gaúcho desenvolveu bastante, né, meu? Nesses anos aí que passaram, aí a rapaziada tá mais profissional na parada, né, meu? Pode crer, né, meu? O que eu acho, assim, da revolução do hip hop gaúcho aqui, tá bem evoluído, né, negão? Tá todo mundo se empenhando em todos os grupos, né? Mas a evolução é aquilo, é uma coisa, né, meu? Bom, o que eu acho da evolução do hip hop gaúcho é que a rapaziada aí tá de parabéns.